smoking cigarettes alone. You know I can't stand the things, but the pack is all gone. Deste calibre, lançado por exemplo por Tom Waits ou Solomon Burke, era aclamadíssimo. Assim, tem a assinatura de um quase desconhecido que ainda por cima foi colaborador desses inenarráveis The Eagles. Todos nós temos qualquer coisa a esconder no nosso passado. Vai caminhar a largos passos para o ouvido este mesmo disco, apesar também dos anteriores quatro álbuns serem bastante bons e já deveriam ter servido para colocar o homem na ribalta dos bons compositores e performers, pelo menos deste género musical. Falamos de Mr. G.D. Souter e do seu último longa duração, editado o ano passado, de nome If the World Was You, um regresso ao fim de 24 anos, já que o anterior tinha sido lançado em 1984, porque ouvimos o tema One More Night, Killing Spree. G.D. Souter, no início da primeira das duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, no ar na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Universidade de Coimbra, através da frequência modulada estéreo dessas estações, também via o streaming direto, e o podcast encontra-se em orelhaextra.com. Look out the door, that's what it's for, and tell me, what do you see? I do believe that through the trees there's something hiding from me. The window's wide, climbs inside, but I don't hear it creeping. I know it's planned, because it can. It gets me while I'm sleeping. Oh, when it's happening again, it is laughing in the rain. Mais uma orelha extra na RUC, Rua e Rádio Castrense. Sons iniciais para G.D. Souther, One More Night, Killing Spree, do seu último trabalho, de If the World Was You. Logo depois também o regresso do casalinho britânico que assina PSAP, o álbum novo, chama-se The Camel's Back. O tema retirado lá foi The Monster Song. E o que é que há a dizer dos próximos Here We Go Magic? É apenas mais uma banda que nos chega de Brooklyn, e este é o estreia em nome próprio na Western Vinyl. Here We Go Magic. mais nova música que nos chega de Nova York. A banda tem o nome de Here We Go Magic. O álbum é homónimo. Temos rodado na orelha extra de hoje, primeira parte, Fangala. Oh my gosh. Orelha extra. Vemos com os ouvidos. E vamos continuar ainda pela Big Apple, agora com os muito por aqui apreciados The Rosewood Thieves, o seu primeiro álbum depois de dois EPs editado em maio do ano passado e em edição do próprio grupo, tal como tinham sido os discos anteriores. Chama-se Rise and Shine, The Rosewood Thieves. She comes looking full of luck. She cracked a smile as the sky opened up. She don't mind the rain. She don't mind the rain. The lights went out when the lightning struck. She dropped a dollar in a poor man's cup. She don't mind the rain. She don't mind the rain. If you see her coming around, brother, don't be afraid. The way it's looking so bright, she's got her mind made. She loves the rain coming down. Everyone thinks it's strange. She loves the rain coming down. Is she one if she could be home by now? But she likes drifting like the dark rolling clouds. She don't mind the rain. She don't mind the rain. She could have a drink and wait it out at the bar, but she don't wanna miss it coming down so hard. She don't mind the rain. She don't mind the rain. She knows someday these clouds will blow away and the sun is gonna shine. Yes, the sun is gonna shine. She don't mind the rain. stand. I'm just trying to get back home as fast as I can. Oh girl, I hope you'll be waiting for me when my plane lands. I did everything that the doctor said. I took a little yellow pill and spent 3 days in bed. Oh girl, I was afraid I'd never see you again. Thinking about the past, but right now I'm just trying to keep my heart from beating so fast. Oh girl, without you with me, I don't know how much longer I can last. There's a nurse down the hall, all dressed in white, telling somebody it's gonna be all right. Back to you fast as I can. Oh girl, I know you're the only one who understands. Oh girl, I know you're the only one who understands. Oh girl, I hope you'll be waiting. E enquanto não chega um EP que está prometido para este ano, dos The Rosewood Thieves, EP esse que irá conter somente versões de Solomon Burke, porque roda o último trabalho, Rise and Shine, longa duração, de onde ouvimos She Don't Mind the Rain e When My Plane Lands, The Rosewood Thieves. Sky. The deities you count on were just made up by some guy. Nothing happens when I cry. Reminds me of the time I called you up to say goodbye. A pint of chicken soup comes falling from my eye. Isolation, I declare. Mais conhecido como Max Tantra, que bem recentemente atuou no nosso país e que é nosso colega das leads radiofónicas com o seu programa Rotograver na londrina Resonance FM. Terceiro e mais recente, saído na sua casa desde o início de carreira, Domino, chama-se Parallax Error, Beheads You. Desta vez o tema que ouvimos foi Number Our Days. Max Tantra. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na orelha extra de hoje, com a música de amanhã, no ar aos sábados. Welcome to the future. 2 horas de orelha extra na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, na primeira ao meio-dia, na segunda a partir das 7 da tarde e na Rádio Castrense às 21 horas. Não se esqueçam que playlist e podcast em www.orelhaextra.com. E bem recentemente recebemos por aqui uma bela de uma encomenda da excelente editora de Nova York, a ESP Disc, ela que navega por águas do jazz mais exploratório, mas também de outras músicas, e por isso mesmo temos por aqui alguns bons discos da ESP Disc para rodar. Já começámos a semana passada e mesmo anteriormente já por aqui tinham soado os Barnacle, que editam nessa casa, mas dizíamos já começámos a semana passada com um excelente disco reeditado agora do projeto Are You Percussion Group, e vamos voltar a esse disco mesmo, que resultou do programa dirigido aos jovens do bairro de Harlem em Nova York durante a década de 60. Depois dos grandes distúrbios que por lá houveram na altura, o programa tinha o nome de Harlem Youth Opportunities Unlimited, abreviado para RUACT, e nesta parte específica do ensinamento da música tinha como coordenador Roger Montiojo Sanders. No final da aprendizagem musical destes jovens, que tinham idades compreendidas entre os 16 e os 19 anos, os mesmos gravaram um disco, em 1967, intitulado The Sounds of the Ghetto Youth, que é agora finalmente reeditado por essa excelente editora de Nova York, como dissemos, a ESP Disc. O disco vem assinado Ariu Percussion Group, porque hoje rodam mais dois temas, Welcome to the Party e Tico. Thank you. mais uma vez por aqui na Orelha Extra, fantástica reedição do disco Sounds of the Ghetto Youth, assinado pelo Ario Percussion Group, adolescentes entre os 16 e os 19 anos que aprenderam música durante 4 anos nos anos antecedentes, em 1967, a altura em que o disco foi originalmente editado, e ensinados pelo músico Montego Joe, de seu nome Roger Sanders. O disco foi editado depois, em 67, e por aqui muitas influências do som caribenho neste jazz. É um belíssimo trabalho e foi agora reeditado pela ESP Disc. Rodaram por aqui na Orelha Extra mais dois temas. Já a semana passada tinha soado este Ario Percussion Group. Desta vez foram Welcome to the Party e também Tico. Possivelmente para a semana há mais, e daqui para a frente vamos rodar mais alguns discos dessa excelente ESP Disc, e vamos voltar já a seguir aos Barnagold. É o estreia para este estranho combo de Providence, Rhode Island. Bom, não tão estranho assim, pelo menos para quem conhece o que grande parte destes músicos têm andado a fazer com Alec K. Redfern e os Eyesores, ele que tão bem por aqui está. Um híbrido de jazz, rock e muito mais outros estilos musicais. O álbum chama-se Charles, é o nome do bonito bode que está na capa, Barnacled. norte-americanos Barnacle, do álbum estreia na ESP Disc Charles. O som é um pouco grave, não sabemos se terá sido da gravação, apesar de eles por aqui utilizarem como instrumentos baixo, saxofone alto, acordeão, também tuba ou mesmo fagote. Durante a gravação do disco, não foi utilizada qualquer guitarra elétrica ou acústica, apesar de sabermos que os Barnacle as utilizam ao vivo. O tema desta vez foi Rattles. What the hell is this place? por aqui rodam os tais de Plus Minus, é o seu último trabalho, Axes on Your Eyes. Ouvimos precisamente o tema que lhe dá o título. É o final da primeira das duas partes de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita e da mais recente fornada de singers, songwriters femininas, a seguinte, Alela Diane, é das melhores que já ouvimos. Depois do disco debut em 2006, surge agora no início deste ano To Be Still, a terminar a primeira hora de Orelha Extra, Alela Diane. I've known mornings white as diamonds, silent from a night so cold, such a stillness, calm as the owl glides. Our lives are buried in snow. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Thank you. Seria muito, muito difícil, complicada, mas se tivéssemos que escolher a melhor intérprete feminina dos últimos anos, sem dúvida alguma que a nossa escolha recairia sobre a enorme, grande, formidável Nicole Case. Ela de regresso no primeiro trimestre de 2009 com este Middle Cyclone. Ouvimos no início desta segunda e última hora da Orelha Extra, This Tornado Loves You, e claro, não ficamos por aqui, roda-se a seguir, People Got A Lot Of Nerve, Nicole Case. Your leg and both your lungs, and I craved eye hearts of shards. É mais um imprescindível disco de canadiana Nicole Case para juntar ao já excelente catálogo dela. Este novo chama-se Middle Cyclone. Rodaram dois temas por aqui na Orelha Extra a provar que é mesmo um fantástico disco. This Tornado Loves You e People Got a Lot of Nerve. Orelha Extra na Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense e Rádio Universidade de Coimbra, ao sábado à tarde e também à noite, na Rádio Castrense principalmente. Vamos prosseguir com um músico que teve a sua existência durante a década de 80, movia-se nos terrenos da power pop e também não fez moça por aí além, pelo menos em quem teve contacto com ele. É pena, porque fica registado agora na compilação que afinal o músico era um bom músico. A compilação saída na Bloodshot Records chama-se Bar Band Americanos, The Best of Charlie Pickett and... We'll be right back. teve uma carreira muito prolífica durante a década de 80, deixou apenas 3 álbuns, mais alguns singles, agrupados agora nesta excelente compilação, pelo menos os melhores temas, Bar Band Americanos, The Best of Charlie Pickett, and falamos, claro, de Charlie Pickett, o tema que soou chama-se Get Off on Your Porch. Instant logic. Logic. Instant logic. Instant logic. Want to find it, see it, get it, be rich now or just forget it. Earn it, steal it, beg it, buy it. Can't stay broke, you gotta try. Dream it, plan it, chance it, risk it. Bring your guns, machete, ratchet, load it, lock it, pockets, drop it. Ungun, long guns, automatic. Search it, time it, find it, while your fence and wall they climb it. Reach it, break it, reach it, take it, dog is sleeping, don't you wake it. Have it, hold it, clench it, hide it, cops with goods and guns beside it. Fence it, raid it, beat it, stay it, who get caught, them cops will jail it. Kids and lodging. Check it, stop, inspect it, look who's here, constable, deck it, knob it, cuff it, jeep it, truck it, pull no stunt, you'll kick the bucket, freeze it, please it, cock it, squeeze it, puncture, brain, nobody needs it, chuck it, trace it, pick it, waste it, gunshot, bore your face and space it, it's unlogic. Chuck it, brush it, smash it, scrape it, try you may, but can't escape it, rise it, gauge it, bust it, blaze it, cops had gone, a bullet, shave it, shoot it, kill it, mute it, steal it, got one life, you can't refill it, know it, breathe it, saw it, feed it, life is scarves, you will not bleed, test it, done it, run it, want it, treat it, life you just learn from it, if it, note it, say it, quote it, logic, laws and rules, we know it. Instant logic, instant love, instant logic, Dollars, rocket, pick up, rocket, own a stone card, cooking, add it, loop it, smoke it, love it, crave it, trade his house for cracky, ate it, bought it, sniff it, snort it, riff it, die for, cold me, live for, granted, need it, mean it, want it, eat it, gotta crave, I've gotta feed it. Before you know it, reap it, smell it, eat it, sell it. No informers, save it, tell it, bring it, share it, blend it, square it, rinse the road, chalice, prepare it, crush it, roll it, clutch it, fold it. Great King Solomon, great foretold it. It's unlogic. Pop it, rub it, load it, gauge it, fire it, through the chalice, blaze it, bless it, press it, pull it, rest it. I grade, migrate, we regress it, light it, draw it, cops say saw it, palm it. Give one more, puff it, blow it, sniff it, flow it, make you high, did you know it? Love it, choose it, love it, cruise it, one more draw, I can't refuse it. Hustle it, bustle it, juggle it, smuggle it, life is hard, still got to struggle it. Walk it, ride it, find it, hide it, get your fortune, keep it, guide it, reach it, grab it, own it, keep it, run the most, bad luck will sweep it, leave it, learn it, read it, check it, things come sweet, it's hard, it matters. Instant logic. Navegando na mesma água ou nas mesmas águas sonoras que, por exemplo, Mia ou Sandalgold, o melhor será dizer agora Santi Gold, a jamaicana Terry Lynn, o álbum pensamos ser estreia, não conhecemos mais trabalho nenhum dela, saiu na Last Gang, chama-se Kingston Logic 2.0 e o tema que ouvimos foi precisamente Kingston Logic, Terry Lynn. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point? Good. Enough? Bend over. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha a mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Ainda só ouvimos o disco uma única vez, não tivemos tempo para mais, mas do que ouvimos não gostámos assim muito, e é pena, somos grandes admiradores da música de Mira Yontov Zeitlin, que assina só com o seu nome Mira, é o novo que se chama A Espera, e dos temas que por lá gostámos, não foram assim tantos, um deles foi o que acabámos de ouvir, Country of the Future. Orelha extra com Fernando Cabrita, 2 horas ao sábado na Rua RUC e Rádio Castrense, também sempre disponível o podcast em orelhaextra.com. Para continuar, uma banda liderada por Michael Chandler, mas que conta com grandes colaborações como as de Steve Greenfield, um ex-Flashstones e um ainda Flashstones, Keith Strang, também Laura Cantrell, Matt Verderay e John Spencer dão o seu contributo nestes The Lost Crusaders. If the Lord Planted by the Water, incluído no álbum Have You Heard About the World, dos The Lost Crusaders, a soar por aqui, e a bela da editora norueguesa Rune Gramophone não nos dá só aquelas esquisitices sonoras para alguns, como os Moa ou os Am Crash, também edita bons discos pop, no caso que se segue mais post-rock ou post-punk, como os também eles noruegueses The Low Frequency in Stereo. Quarto álbum, Futuro. Noruegueses de Low Frequency in Stereo, no seu mais recente trabalho para a editora tombeiana norueguesa Rune Gramophone, chama-se o LP Futuro, o tema por aqui suado, Jordi LaForge.

and all white. Is your money your tie? We live our life for the ride. You don't know my, you don't know my mind. You don't know my, you don't know my mind. You don't know my, you don't know my mind. You don't know my, you don't know my mind. Estreia para os canadianos Bruce Peninsula, A Mountain is a Mouth, desta vez Crab Apples, e roda a seguir na orelha extra, na reta final já da segunda e última hora, David Stitt, que assina DM Stitt, colaborador de Char Warden no projeto desta, My Brightest Diamond, e também de Sufjan Stevens. Thank you. How many things can I say to you? And expect shock horror, shock horror, shock horror, hallelujah, to descend again in sweet oblation. Your guide's a lion, recently fed, drowsy, and the body, it waits for obliteration. Come on fire, don't leave me waiting for the world to replace me. Replace me. Oh, replace me. Os bons velhos amigos da Asthmatic Kitty Records, sempre em colaboração connosco. Semana passada rotou por aqui o álbum estreia dos Fall Chan, desta vez o álbum último para DM Stith, chama-se Heavy Ghost. Rodaram os dois temas que iniciam o disco, Isaac's Song e Pity Dance. Hello. From the House of Non-Representatives. Can't you see how it done now? Look, see how it done, my lord. Orelha Extra, spreading the gospel around here. There's a torn newspaper floating in the morning traffic. It could be the Boston Globe or the Evening Post. As the latest candidate celebrity push and shove to come on top. Emily, here's your stop. Lately I've been patiently awaiting your arrival at the station, longing for the thrills that only you could bring. In the invisible crowd you could dream out loud. No one would give a care. You're leaving them out, so eager to prove my every doubt. This love. direction every look at the sky. I declared a holiday on any day of July, but every day is stranger's day in New York City. You say Emily's mirror smile, needle in the haystack that you always seem to find. You could spin a little yarn, you could thread it through my eye. You could picture the ellipse of a midnight star painted blue with its lens on you. Thanks for your contribution. Bomb, better get set for the next commercial boom. Who's buying you? Adeus da Orelha Extra de hoje, emissão 17 na Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense e Rádio Universidade de Coimbra ao sábado. Não se esqueçam, podcast em orelhaextra.com. Um cheirinho a samba neste A View of Minstrel Town, A Girl in New York and in New York City. São os Sun Ambulance, liderados por Joe Knapp, velho amigo de Conor Oberst e dos Bright Eyes, a banda deste último. É o terceiro álbum na Saddle Creek, chama-se Someone Else's Deja Vu. E para o fim, vamos ficar com o duo feminino composto por Alicia Rose, que assina Miss Murgatroyd, e mais um membro do clã Hayden, a irmã de Josh Hayden, dos Spain, e filha do histórico contrabaixista Charlie Hayden. Falamos de Petra Hayden, num novo disco, colaboração das duas, chama-se Hearts and Daggers. O tema irá ser Fade Away. São as despedidas então, fiquem bem, o regresso para o próximo sábado. Até lá. Would fade.